alegria no meu coração. Meu São João, meu São João, toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Meu São João, meu São João, toda alegria no meu coração. No meu coração, toda alegria, toda energia, toda poesia no meu coração. Meu São João, meu São João, toda alegria no meu coração. Coração, meu São João, meu São João.